5415, vou na proa de coral. Na proa de coral, trip. Acionamento pushback 1730 no GIF. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reporte pronto para o táxi. Autorizado. Estabilizou 3894. 3894, chame torre 118, decimal 6. 386, 3894. Antônio Salvador, boa tarde, da 3894, sobre externo. Boa tarde, confirma já está visual com o campo? Afirmativo, visual. 394, fica atento que foi reportado na corrida final, provável turbulência, vento de rajada. Forma o vento 180 graus, com 18 nós, variando até 22 nós. O ajuste é no zero no meia, com pista molhada, tem livre pouso, pista no zero. 3894, ciente das condições, tem livre pouso no zero. Áreas 263944, 86 a bordo, Alfa Tango, chamando Brasília 2124. Saída da El. Leda, Bidev, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 6, transponder 5503. Autorizado Galeão, nível 360, vai decolar da 10, perfil da El, Leda, Bidev, segue a perfil 50, após a Bidev, perfil November 87. 1975 é o controle Salvador e o transponder 5503. Cotejamento correto. Então, só para complementar, P November 857, então Serra Golf Romeo, que é o seguro, VOR seguro, apresulou no meio e segue. Confere, pronto, seguro, apresulou no meio. Correto, chame pronto para acionamento. 3567, desvio à direita, proa 290, por 20 milhas para evitar a formação. Controle ciente. 3567, pode desviar e retorna à rota. Pode desvio e retorna à rota, 3567. Salvador 1721 a bordo, autonomia, 3 horas e 50 para o teste. Autorizado táxi, ponto de espera, pista no zero. Chame a torre 118, decimal 6. Autorizado táxi, 286730. 2860. 288-1260-3567. Do Pátio 1. Livre táxi, portão 08, Pátio 1, 3894. Doutor, boa tarde novamente, 6720 da web, ponto cara da pistola 0, pronto para o debate. Olá, pista no zero, vento 180 graus com 15 nós. Autorizar a linha e decolar, pista no zero, web, 6720. Eco Zulu Novembro e autorizado para seguir para a rotatória. Rotatória da presente, grato Novembro. Minha 720, decolou 53, controle 119, decimal 35, tomou voo, boa tarde. 935, obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, Webjet 6721, decolado 1500. Salvador, boa tarde, Webjet 6721, decolado. Webjet 6721, confirma o código acionado. Desculpas. Confirma o controle, Webjet 6720. É, afirmativo, Webjet 6720, acionado 5501, cruzando agora 3 mil pés. Webjet 6721, agora contato radar, submantendo o voo 340, saída da Euleda, após direto Bidev. Da Euleda, depois Bidev, Web 6721. 2720, desculpa. Salvador, boa tarde, Gol 601, autorização Galeão, ciente da Bravo. Gol 601, aguarde cota. Tem a saída prevista. No momento que eu estou verificando. A Aerovic tem aqui, está incorreta, confirma a rota. É, Upper Whisky 50, Bidev, depois Novembro 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Barbacena. Certo, eu vou verificar aqui o recebimento. Obrigado. 5415, serviço radar encerrado, 54 milhas, sudoeste Salvador, mantenha de voo 140, chame Elias, frequência 120.1. Trip 5415, copiou o controle? Trip 5415, controle. Trip 415, prossiga. Trip 5415. Serviço radar encerrado, 56 milhas, do R Salvador, mantenha nível de voo 140, chame ele às 120, décima 1. Chamará 120, décima 1, Elz, uma boa no 601? Prossiga. Na sua rota aí consta de NER, confere? Afirmativo. Desconsidere essa posição. Vai desconsiderar. Então, está autorizado para Galeão, nível 360, via Upper Whisky 50. Saída da El, Leda, após Leda, Prod Bidev. Em Bidev, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Toquim, até o destino, conforme rota do plano. Controle 1-9-35, torre 1-8-6, transponda 5-5-4. Lado Galeão 360, Upper Whisky 50, aerovia, na saída da El, após da El, Leda. Leda, Bidev, Upper November 857, Sierra Golf Romeo, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, Toquim, 1935, controle, 1862, torre, 5514, transponder. Cotejamento correto, chame para o estacionamento, se eu pedir, puder só depois informar a companhia que Bidev não está previsto, Bidev não, Diner não está previsto no Notam, na saída aqui do Notam, positivo nos pontos. Paciente, obrigado. Vou informar, chamar para o prospecto acionamento. Chame pronto. Romeu, Índia November, alfa, controle. Salvador, muito boa tarde, é o Gol na 273, câmbio. Gol na 273, confirme o código, acionado. 5-4-3. No 273, acione identificação via chegada Bonf, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-6. Identificação Bonf, 4 mil, 1-0-6, o Gol no 273. Controle, boa tarde, passarinho 2224. Câmbio para o controle? Passarido 2224, desce restrito 150 na proa de Mari. Firme código acionado. 4407. Passarido 2224, acione identificação, via chegada Mari, desce para nível de voo 050. Desce 050, é um alternado de conquista para Salvador, 2224. Ciente. Vem ver reposta na rotatória. Reposta na rotatória, novela. Torre Salvador, então, 8002. Confirme para a torre. Otan, 8002, para puxar de acionamento do 10, sem contato com o solo. Ok, gente, então, 8002, por gentileza, tente novamente com o solo. 1219. Confirme, não foi entendido. É o 3897, informação Bravo, 320, Guarulhos. Aqui, 7, o TAN 3897, autorizado Guarulhos, nível 340. Decola pista no zero, curva à direita, saída Tael, Pavel, Leda, posição Bidev, é o Príncipe 50. Frequência do controle 19.35, o código transponder é o 5520. Autorizado 340, decola da 1-0, curva direita, da El, saída. Após Lida, após Bidev, operei 50. Controle 1935, o transponder 5520. Correto na estação metáxi. Contarado. 1-8, decimal meio, eco Zulu November. 18 meia graça, November. Dado reporte por táxi. Novembro. Novembro, intercepta final da 1-7. Chame 3 milhas fora. 3 milhas da 1-7, novembro. Tá tudo bem aqui. Oi, é Zulu, leva 3 milhas. Avistado livre pouso no 7, o vento de 170 graus, 1,6 dúzia de nós. Todo autorizado, Valé. Avistador. Desce para 2000, desce via para 2000 com 1016. Reporta estabilizado no ILS X-Ray da 1,0, passageiro 22 de descanso. Para 2-2-0, para 2-2-0, Gol na 2-7-3. O TAM 8002 está pronto para o táxi. 8-0-0-2, está autorizado a prosseguir o táxi via Taxway Juliette Alfa até o ponto de espera pistão 0. No ponto de espera, torre no 8, decimal 62. 7, via Juliette Alfa, livre táxi, o TAM 8002, ponto de espera 42. Positivo. Sala 09, Zulu November, boa noite. Curve à direita, proa 220, limite localizador, desça para 3.000 pés. Detonação para sequenciamento, direita 220, limite localizador, desça para 3.000 pés, do Gol 1273. Solo Salvador, 1601 da Gol, pois, é, ponte 7, pushback acionamento. Solidário, reporte para o táxi. Autorizado, chamada para o táxi, 1601. Se possível, iniciar redução para 1909. Reduzindo agora para 1909, Gol 1273. É 8002. Autorizado alinhar e decolar da 10, forma o vento de 170 graus, 1,6 dúzia de nós. Ok, livre alinhar decolar, pistão 0, tá? 8002. Salvador 3897, pushback acionamento, posição 612. Posição 612, autorizado, reporte para o táxi. Confirmado, autorizado, reporte para o táxi. Vivo. É 3897. Pro 273, curva esquerda pro 1940, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Esquerda 140 para localizador, desce para 2000 pés, reportaria estabilizado no localizador, gol no 273. Controle 1935. Controle, 8002, boa noite. 8002, contato radar, suba para nível 360 na saída Dial. 360, Dial. Sinal estabilizou, passaria 2224. Passaria 2224, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, Torre, obrigado, boa tarde. Boa tarde. 02, ao cruzar 2000 pés, é autorizado por onde, Leda? 2000, direto Leda, 862. Torre, boa tarde, passaria 2224. Boa tarde, Passaredo. Continue a aproximação, reporte visual com aeródromo. Tá visual já, pode confirmar o vento, com gentileza. Informa ventos de 1970 graus, 172, tem livre pouso na 10. Livre pouso 2224. Utilizado no localizador, aguardando glide, o gol no 273. Gol no 273, chame Torre, Salvador em 1-8, decimal 6. 18-6, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde. Salvador, muito boa noite, o gol no 273, câmbio. 273, continua a aproximação número 2, aguarde pista livre, uma boa noite. Segue como número 2, aguarda pista livre, o gol no 273, boa noite.